Você sabe que o mundo foi criado em 6 dias. Foi, né? Aí, no sétimo, foi só pra ouvir as reclamações. Foi só, as opiniões ficou bom, não, né? A girafa foi a primeira a protestar. Uhum. Poxa vida! Uhum. Que sacanagem é essa? Por quê, meu Esse Deus? Meu pescoço imenso é ridículo. Eu também acho. Calma, dona girafa. Tudo foi muito bem pensado. Tudo. Com esse pescoço comprido, além de a senhora poder comer as folhas mais tenras do alto das árvores, vai poder perceber a aproximação do inimigo antes dos outros animais e assim se defender. É verdade, você tem um mirante. A girafa ouviu as explicações, ficou convencida. A ideia foi realmente muito boa. Ela acabou achando que era legal. Concordou. Gostou mesmo. Aí entrou o elefante. Elefante injuriado, falou: puta merda, eu sou imenso de gordo. Isso é. Pra piorar, eu tenho essa tromba na minha cara. Isso é sacanagem comigo. Coisa ridícula. Com esse tamanho todo, nem o leão, que é o rei da selva, vai ter coragem de te enfrentar. Você é imbatível. E além do mais, você é o único animal que pode tomar banho de chuveirinho com a sua tromba. Mano, muito bonito, muito másculo isso. Ele pensou, falou assim, mas tem razão. Eu vou aceitar. Tá certo. Eu vou achar legal. Terceiro bicho da fila era a galinha. Ela já entrou metendo o pé na porta. Não gostou. Nem vem com explicações. Nem vem com explicações. Ou diminui o ovo ou aumenta o cu. Esse programa perdeu a linha mesmo, não. Vai, com carretel e tudo. Com carretel e tudo. Tá ficando louco.